prepara. Tu gosta quando eu te pego de quatro danada. Tu vem por cima cavalgando, não para, não para. Ou de um jeito diferente, então cê tá com a raba. Ou de um jeito diferente, então cê tá com a raba. Controla a vida, vem por cima na xereca. Toma, toma, toma, toma, toma. Se controla a vida, vem por cima na xereca. Toma, toma, toma, toma, toma. Controla a vida, vem por cima na xereca. Vai tipo Hollywood. Controla a vida, vem por cima na xereca. Vai tipo Hollywood. Você controla a vida, vem por cima na xereca. Toma, toma. Alô, Caio Tecla, CDs. Alô, Claudio Nobre. Claudio Nobre é diferente. Tipo Hollywood, então se prepara. Tu gosta quando eu te pego de quatro danada. Ou vem por cima, tá rolando, não para, não para. Ou de um jeito diferente, então cê tá com a raba. Ou de um jeito diferente, então cê tá com a raba. Controla a vida, vem por cima na xereca. Toma, toma, vem tomar, toma, toma. Você controla a vida, vem por cima na xereca. Toma, toma, toma, toma, toma. Pra tocar no seu paredão. Bota pra tocar no Maranhão, vendo forte, Daniel.